Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Então hoje, pra antes de começar, vamos recomendar alguns filmes pra galera. Acho que é bem sempre bom a gente falar isso, falar sobre isso, falar recomendações gerais. Às vezes a gente não tem tempo de fazer tudo sobre quanto é filme, mas vamos então começar. Vamos falar aí sobre, recomendar sobre um tema que me veio à cabeça agora há pouco. Vamos falar sobre filmes sobre solidão, que é talvez o grande mal aí do mundo. Mas eu gostaria de deixar logo de cara dois filmes que a gente já falou, e acho que seria bom você revisitar se você foi a primeira vez que você tá ouvindo a gente, que é o Taxi Driver e também o Despedida em Las Vegas. Pô, mas que tema específico, hein, Thiago? Fico pensando em Her, né? Que não deixa de ser um filme sobre solidão também, né? O Her do Spike Jonze, é? Eu sei que ele é escrito e dirigido pelo Spike Jonze. Acho que essa camada da solidão no Her, ela fica mais visível, é mais visível do ponto de vista visual, é esquisito, mas ela é mais identificada no ponto de vista visual do que no próprio texto, assim, né? Inclusive, Her é um dos filmes que eu mais gosto na vida, e é engraçado como o Spike Jonze usa muito plano fechado, mesmo que ele seja no meio da multidão, assim, que eu acho que é o tipo de solidão mais triste, né? Quando você se sente solitário no meio da multidão, assim. Pra mim, Her fala muito disso, por isso que a gente... Muita gente também, né, desse negócio de a gente estar sempre conectado, mas nunca conectado de verdade. Pois é, eu adoro esse filme também, é um dos meus preferidos da minha vida. Assim como, por exemplo, outro que eu gosto bastante, que fala bastante de solidão, e na verdade, como a pessoa descobre que sozinho você não é feliz, por mais que isso clichê, por isso que isso seja, é aquele Na Natureza Selvagem de 2007, o filme do Sean Penn. Nossa, esse filme é lindo demais, cara. Esse filme é um dos filmes que eu acho muito bonito, mas que eu não tenho muita vontade de ver de novo, assim, porque eu me lembro que eu me senti meio mal. Tem isso, assim, né? Ele tem uma carga dramática muito pesada. O Sean Penn, sim, em geral, faz filmes assim, quando ele dirige, né? Faz filmes assim, em geral, que você fala, pô, que legal, mas, cara, eu não quero ver isso de novo, né? Não quero ver. Até, assim, apesar de Natureza Selvagem ser um filme que eu acho que vale a pena a gente conversar um dia, mas ele tem essa pegada mesmo. É muito pessoal, assim, é muito, assim, olhar pra si mesmo, né? Os filmes dele. Sim. Verdade. Quando ele dirige, né? Uhum. E assim, ele dirigiu esse da Natureza Selvagem, fez poucos, na verdade, fez aquele também, A Promessa, só ele dirige pouco, na verdade, né? Mas enfim, é uma boa recomendação, sim, e eu espero falar desse filme algum dia. Ah, outros que me vem à cabeça, por exemplo, O Operário, que Nossa é senhora, o Brad cara. Patterson, que tem o Christian Bale. Bale tá animal nesse filme, né? Sim, tá fantástico, cara. É um dos filmes assim que pouca gente lembra, eu acho, quando vai falar da carreira do Christian Bale, né? Mas é só. Sim. É um daqueles filmes assim que você deve assistir, sim. Porque ele fala muito. É muito assim. Ele é muito cabeça mesmo, né? Ele fala. A solidão do personagem é uma coisa que transforma o. Acontece alguma coisa pra ele se isolar, né? É uma coisa que a gente vai descobrir só no vai ter certeza assim só no fim do filme mesmo. Mas. E aí é um drama muito pesado sobre o cara tentando assim achar algum sentido nessa vida que ele tem. Sim, e eu acho que falando, porque já me bate na cabeça direto, talvez seja até um spoiler pra quem não assistiu, mas sempre quando eu penso em um operário, eu penso no Clube da Luta, né? E o Clube da Luta também fala de solidão, numa das camadas, assim. Uhum, tem razão, outro belo exemplo, né? Uhum. Assim como como é que chama em português mesmo? Lost in Translation? Encontros e desencontros, né? Verdade. Esse filme também é muito bonitinho. Tenho saudade de ver esse filme de vez em quando. Tem alguns filmes assim que lidam com a solidão assim no jeito mais físico, mais um pouco mais em relação assim à pessoa que tá sozinha mesmo, não porque ela está se sentindo solitária como o personagem do De Niro no Taxi Driver. O Náufrago, por exemplo. Sim. O personagem Tom Hanks, ele fica literalmente sozinho lá. A não ser se considerar o Wilson como algum personagem, mas é só ele e a câmera, né? Sim. Por, sei lá, 3/4 do filme, pelo menos. Um filme que eu acho que mistura um pouco dos dois, e um filme que eu fiquei até surpreso por ele ter sido tão apagado ano passado, é o Anomalisa, do Charlie Kaufman. Nossa, esse é um filmaço, cara. Sim. É que foi lançado aqui no Brasil só esse ano, mas... Ah, não, perdão, é desse ano mesmo. É, mas ele foi. Mesmo. Tanto que ele. Mas você tá certo, ele foi lançado lá fora no passado, tanto que ele concorreu ao Oscar de melhor animação e tal. Uhum, é verdade. Então, olha, se são esses filmes assim, eu recomendo todos. São todos filmaços. Sim, Jesus, é cada um melhor que o outro. Eu não tenho dúvidas assim pra recomendar eles assim. Claro que tenta assistir eles numa vibe assim, quando você estiver bem assim de vida, né? Não é. Eu acho que você vai você vai acabar entrando tanto na psique dos personagens que você vai ficar um pouco mal se você já estiver mal. É, isso é verdade. É bom inclusive assistir junto com alguém, né? Pra não correr o risco. Então, beleza, vamos lá. Aqui é o Thiago Leiro Tigre. E aqui é Matheus Desse. E bem-vindos mais uma vez ao TriCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Este podcast foi editado por Heitor Lopes Multimídia. A gente não consegue fugir deles. Super-heróis, estamos aqui falando mais um, né? Indo na crista desse lançamento, se você estiver ouvindo na semana do lançamento, no dia do lançamento, hoje está saindo X-Men Apocalipse, o nono filme da franquia X. Nossa. Mas enfim, a gente vai voltar onde essa história dessa nova fase começou. Estamos indo para 2011 para falar de X-Men Primeira Classe. Interessante a gente falar que nós já falamos de X-Men aqui, mas a gente fez o caminho inverso. A gente já falou de Dias de Futuro Esquecido, e anteriormente, né, na época do lançamento do filme, já tem 2 anos, né, praticamente 2 anos que esse filme saiu, e agora estamos aí esperando mais um filme de X-Men. Mas, antes, né, vamos começar aqui falando dessa filmografia do ano, né, nessa nossa tentativa de falar sobre todos os anos do cinema que já existiram. Eita, fé. Na história. Mas 2011 é o ano que nós não comentamos ainda. E eu posso falar assim que, pelo menos assim, em termos de blockbuster, foi um ano que a Marvel dominou muito, porque queira ou não queira, eu acho que os filmes mais populares desse ano são 3 que saíram aí da Casa de Ideias, né? Nós temos o primeiro Capitão América, o primeiro Thor e esse Primeira Classe aí, como filmes assim, se você for na lista, são os filmes que mais fizeram, mais falaram, mais tiveram bafafá na época. É, eu acho que eu adicionaria nessa lista aí, não sei em questão de bilheteria assim, mas eu lembro que pra mim, pelo menos, acho que é porque eu era meio parte do público-alvo assim, o Harry Potter Relíquias da Morte Parte 2, né, também. Que sim, era bem importante. Era mesmo. O último filme, né, da franquia. Tinha, pô, também, né, aquela... Como aí? Aí já são 7 filmes ou 8 com esse? Eu não lembro. Esse é o oitavo. Esse é o oitavo, né, porque o sétimo filme foi dividido em 2 partes, né? Tem razão. Não, é claro que foi popular. Eu não vou nem questionar isso. Mas assim, foi... Além disso, nós tivemos também aí, olha... 2 filmes do Liam Neeson esse ano, cara. Desconhecido, que é legalzinho, e A Perseguição, cara, que é o que eu já, a gente já comentou lá no TeamCast número 55, nós fizemos um apanhado sobre a carreira dele, que é um filmaço, cara. Eu acho A Perseguição um dos melhores filmes dessa fase mais badass aí do Liam Neeson. A Perseguição dos Lobos. Isso. É, entre esses dois eu ainda gosto mais do Desconhecido, assim, ele me afetou mais. Acho que é porque eu tô assistindo na época, também era mais moleque, né? Talvez, assim. E só pra fechar esse ciclo aí de super-heróis, cara, tivemos o Lanterna Verde. Aí, aquele não filme tivemos. Lá dirigido pelo Martin Campbell. Não Ryan tivemos, Reynolds. Acho que você tá errado, Thiago. Eu tô errado? Nunca existiu um filme do Lanterna Verde, né? Ah, tá certo. Tem um filme muito divertido esse ano que chama Missão Madrinha de Casamento, que é do Paul Feig, que ele tem muitos bons momentos, assim. Ele é um pouco exagerado, assim como é, por exemplo, o Se Beber Não Case, sabe? Tem algumas piadas assim que acho que ligeiro mau gosto. Esse aí eu não vi, não. Mas falando em mau gosto, nesse ano a gente teve um dos primeiros sinais de que o Zack Snyder ia se transformar no que ele é hoje, que foi o Sucker Punch Mundo Surreal, né? Pois é, esse filme, sabe que eu nunca parei pra ver. Eu sei, eu já vi muito trailer, eu já vi muita cena dele, mas nunca parei pra ver o filme em si. Mas daí quando eu tava falando de mau gosto, eu pensei que você ia falar de um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, que foi A Centopeia Humana 2. Ah, nunca assisti. Cara, putz, você viu o primeiro? Não, também não. Eu recomendo não recomendando que você assista esse filme. O primeiro eu acho um filme interessante. O segundo já é meio covarde. Ele vai te dar todo aquele gore e tal, não sei o que. Ele é filmado em preto e branco pra dar um ar de filme. Filme de arte e tal. Nossa. Mas assim, ele é terrível, terrível mesmo. Assista, mas já sabendo que não é grandes coisas. Assista pela experiência, né? Experiência antropológica. Falando em arte, esse filme eu acho arte mesmo. Assim, que é o Drive do Nicolas Winding Refn. Exatamente. Cara, eu tava. Sabe que o interessante desse diretor? Eu assisti outro dia o Bronson e eu não tinha na cabeça que era do mesmo diretor. Uhum. E eu tava falando assim, caramba, mas olha, isso aí parece tanto Drive, né? Depois apareceu o nome do diretor. Eu falei, puta que pariu, eu tô desligado aqui que eu não consigo identificar, que eu não sabia. Tenho também um muito bonitinho, que é o Intocáveis, né? O filme francês do Olivier Nakache e do Eric Toledano, né? Que tem o Marcy no elenco. Me falaram muito bem desse Guerreiro, que é com o Tom Hardy, mas eu nunca assisti. Eu também não. Inclusive o Tom Hardy é um ator que eu sempre penso assim, nossa, vou ver mais filme com esse cara porque eu acho ele bom, e aí eu acabo nunca assistindo, né? Tá na lista. Tem também o Meia Noite em Paris do Woody Allen, que é um filme que eu gosto bastante. Eu fui esperando nada, na verdade. Eu lembro de nessa sessão especial eu ia ver outro filme, acho que eu ia ver o Kung Fu Panda 2, e aí tava a sessão esgotada, eu falei, ah, vamos ver Meia Noite em Paris. Eu saí assim, mó feliz do filme. Ele é muito, muito pra cima, assim, ele é muito interessante nessa questão. É legal que todo ano que a gente visita, a gente pode fazer um subtópico, que é o ano que é o filme que o Woody Allen fez naquele ano, né? É, sim, sim, ele tem dessa, né? Ele trabalha bastante. O Homem que Mudou o Jogo desse ano também. Esse filme é bom, Moneyball, né? É, com o Brad Pitt e o Jonah Hill, cara, putz, muito legal. Tem uma ficção científica que eu gosto bastante, que chama Contra o Tempo, que é do Duncan Jones, que esse ano tá lançando outro filme aí, que vai ser o Warcraft. Que é um absurdo, eu morro de medo desse filme, porque eu gosto da carreira do Duncan Jones. E tem outra ficção científica que tem um puta potencial, e é um filme puta merda, que é o Preço do Amanhã com o Justin Timberlake. Eu acho que o Preço do Amanhã tem um puta de uma ideia, puta de um argumento, mas sim. Cara, ele é um dos piores filmes que eu vi daqui em 2011. Muito mal feito. O desenvolvimento dele é todo errado. Em compensação, tem uma ficção científica muito interessante, que é baseada, que é o Agente do Destino, que eu acho que é um filme que passou meio que despercebido. É baseado no Philip K. Dick, né? Isso. Eu acho, cara, é um dos meus filmes preferidos desse ano também. Assim como Melancolia, Lars von Trier. Nossa, sim, a gente falou de filmes de solidão, olha aí um outro, né, no começo também. É, um outro filme de solidão, que parei pra colar aqui. Tem o Shame, né, que é um dos filmes favoritos da minha vida. Se vocês forem lá no TigreCast, tá lá na minha lista o Shame, né, que é de 2011 também de solidão. Né? Árvore da Vida, do Terence Malick, 2011. Tem o Invenção de Hugo Cabret, que é o Scorsese pra crianças. E para adultos também, na verdade. É, eu tenho alguns problemas com esse filme. Cara, outro filmaço que acho que se você não assistiu, você deve assistir, de 2011, é o Killer Joe, do William Killer Frank. Joe fudido, cara. Esse filme é sombrio demais, né? Igualmente sombrio, precisamos falar sobre o Kevin, né, também. Desse cara, filme. É um filme que eu não assisti, eu precisava dar uma olhada. Nossa, esse filme é muito bom, cara. Agora é um filme muito ruim, hein, só pra gente dar uma variada. Transformers, O Lado Oculto da Lua, que é o terceiro... Aí. Nessa época eu já não assistia mais, parei no segundo. Eu assisti todos, né, todos mesmo. Tem os 50% que me falam, outro assim que eu tô só falando pelo que me falaram, nunca assisti. Que é com o Gordon Levitt, né? Isso. Bom filme, legal, divertido. Tem uma versão de Jane Eyre. Cara, que eu peguei outro dia pra ver esse filme no Netflix, é com o Michael Fassbender também, a gente já falou, e tem... Esse é um outro paralelo, né? O Fassbender lançou 4 filmes esse ano. É o X-Men Primeira Classe, o Jane Eyre, o Shame, que você comentou, e o Método Perigoso. Nossa senhora. Só quatro filmes do cara, né? Que é o filme, o Método Perigoso é um filme legalzinho, né? É, tem seus problemas. E aí, putz, daí tem a saga Crepúsculo, tem, né, só pra falar filmes ruins, tem a refilmagem do Conan o Bárbaro com Momoa. Tem a refilmagem do Enigma do Outro Mundo, que até hoje eu não vi, mas quero ver, porque... Não é uma refilmagem, é mais um prequel, né? Ah, é um prequel? É um prequel. É, fala como é que a primeira a dos noruegueses lá acham o alienígena. Ah, eu achei que ele era um remake do original. Tem outro filme de super-herói esse ano, é o Motoqueiro Fantasma, Espírito da Vingança. Nossa. Com o nosso querido Nicolas fucking Cage. Esse eu não vi todo, eu vi só metade. Tem um filme que eu gosto muito nesse ano, que é do David Fincher, que é um diretor que eu amo, assim, cara, dessa nova geração, que é a adaptação de Millennium, dos Homens que Não Amavam as Mulheres, né? Que é da trilogia lá, dos livros que viraram filmes lá, eu não lembro só o país que é, mas que é um puta filme também, baseado numa puta obra. E pra fugir um pouquinho de Hollywood, né, tem um filme iraniano que ganhou o Oscar de melhor filme no ano seguinte, foi A Separação. Esse eu não vi. Cara, assista, ele é um filme muito bom mesmo. Você tem que ter uma certa, você tem que liberar um pouquinho, porque falar assim, o filme tem seus problemas, porque por causa da língua, não que seja um problema do filme, mas é que eu, em geral, o cinema iraniano, eu acho que o cinema iraniano tem essa questão. A pessoa não vai ver porque acha que é só sobre, sobre são filmes religiosos. Não que o filme não faça isso, não que ele tenha essa coisa mesmo de falar sobre religião, como a religião influencia a vida de uma mulher em especial. Mas assista, é um filme muito bom. Uma surpresa que eu gostei bastante, assim, que eu acabei vendo esse filme só anos depois, que é o Você é o Próximo. Esse eu não vi, mas eu tô ligado qual é. Eu encarava de vez em quando o pôster desse filme na Netflix, mas nunca... É, assista. As Aventuras de Tintin desse ano também. Bom filme. Assim como A Planeta dos Macacos, A Origem, que é um filme que eu achei muito interessante, assim, né? Eu ainda gosto, na verdade. Que foi o que começou, né, a nova franquia do Planeta dos Macacos. Exatamente. Tem também... Só aí pra gente falar de filmes nacionais, né? Esse foi o ano que estreou O Palhaço, que é um filme muito bonito. Ó. Bom filme também. Com Selton Mello interpretando Selton Mello, mas de um jeito muito Selton Mello e bom. Ah, tem um último filme que eu queria falar, que é o Sem Limites, que é uma ficção científica que eu acho muito boa e que virou uma série que é muito qualquer coisa, que eu acabei largando, apesar de gostar muito da história, assim. Ah, mas... eu gosto de Sem Limite. Eu tenho assim, algumas questões com o andamento do filme, mas em geral funciona. E a série parte de onde acabou o filme? É, então, assim, eu vou te confessar que o filme, eu não lembro de como é o filme, mas eu lembro do filme num todo, assim, sabe? Eu não lembro que eu assisti ele na época. E aí eu gosto muito, porque eu acho genial essa ideia. Aí a série, ela começa depois do filme, então o cara da série, o Bradley Cooper, aparece de vez em quando, ele já é um governador, né? Mas essa parada do NZT continua existindo, e aí é um outro garoto que começa a trabalhar, de certa forma, pro personagem do Brian Cooper, assim. Ah, então não é a continuação do Bradley Cooper. Não, é um outro garoto, e aí o Bradley... Porque como o Bradley Cooper é produtor da série, produtor executivo da série, ele aparece de vez em quando pra dar uns picos de audiência e tal, porque a série, ela tinha uma proposta muito legal, mas ela acaba ficando meio besta, assim, sabe? Então, aqui, vamos começar a falar um pouquinho de quem é responsável pelo filme. A gente não precisa falar da carreira do Matthew Vaughn, que é o diretor, porque nós já conversamos sobre o filme dele lá no TIGcast 83. Eu vou deixar o link aqui na postagem. Nós falamos sobre Kingsman, Segredo, que é um dos filmes mais legais de 2015. Verdade. É. E só sabe apontar, né? Ele vai estar. Ele tá na direção do Kingsman 2, né? E é legal porque um dos meus medos no, lá quando eu conversei, a gente conversou sobre esse filme lá, é que ele não dirigisse esse, né, a sequência, porque ele não costuma fazer isso, né? E na questão de roteiristas, tem muita gente envolvida, porque depois que ele foi chamado como diretor, né, as coisas começaram a dar liga, dar certo. Porque uma das ideias iniciais, quando eles começaram a falar sobre fazer um X-Men na época da escola, né, X-Men adolescente, eles queriam fazer uma coisa assim, estilo Crepúsculo. Ia ter triângulo amoroso e tal, que é uma coisa que tava muito forte na época, daí ainda bem que desistiram disso. Mas é uma coisa que vinha, que os produtores vinham pensando, né, principalmente o Simon Kinberg, desde X-Men 2. É, o que é uma tristeza, né? E porque aí a gente corria o risco de acabar virando aquele X-Men Malhação lá, que era aquele desenho que passava no SBT, era o X-Men Revolutions. Acho que tinha coisas pra dar errado, porque, cara, entre argumentistas e roteiristas, indas e vindas, cara, são 6 pessoas escrevendo. Ashley Miller, Zack Bent. O Bryan Singer, né, tava no meio escrevendo um argumento. Isso, a Jane Goldman, o próprio Matthew Vaughn, Sheldon Turner e o Bryan Singer, que foi convidado para ser diretor, mas como ele tava dirigindo aquela porcaria do Jack e o Caçador de Gigantes, que é com o Nicholas Holt também, ele acabou passando o serviço aqui pro Matthew Vaughn, que para mim fez um ótimo trabalho. Só para editar fazer uma ligação assim rápida, a Ashley Miller e o Zack Stent, eles também fizeram um argumento de outro filme da Marvel, que foi o Thor. Verdade, terrível. Eu não acho o Thor um filme ruim, assim. Eu acho que ele tem muitos problemas, mas pra mim é só mediano. A Jane também ela escreveu o roteiro de Kick-Ass, assim como o de Kingsman, né, que também são dirigidos pelo Matthew Vaughn. O Sheldon Turner, ele é conhecido também pelo Amor Sem Escalas, aquele Massacre da Serra Elétrica, o início. E o Bryan Singer, né, ele é produtor, diretor e roteirista de muita coisa, né? Desde escreveu a história dos dois filmes X-Men, também do Superman O Retorno. Voltou aí pra fazer a primeira classe. Também tá acreditado como argumentista lá do filme que está estreando hoje, né? O X-Men Apocalipse. Ele que dirige também, né? O X-Men Apocalipse. Ele é diretor do X-Men Apocalipse. Voltou pra fazer o trabalho que ele não tinha feito no primeiro X-Men. Né? No primeiro X-Men, no primeira classe. Porque ele já tinha dirigido o X-Men, o Dias do Futuro Esquecido. Voltou pra fazer o que ele sempre tinha que ter feito, né, com o X-Men, que era tocar do barco. E aí, tamo aí. Eu não assisti o filme ainda, né, mas a verdade é que provavelmente quando você estiver ouvindo esse podcast, a crítica do filme já vai estar publicada aqui embaixo também, se você quiser ler sobre X-Men Apocalipse. Vamos falar um pouquinho desse elenco, mas assim, tem muita gente, né, cara? Quando você fica falando um filme de grupo, é muita gente pra ficar citando. Então vamos falar só de alguns, assim, pelo menos assim, os que mais se destacaram. James McAvoy, Michael Fassbender, né? O grande Michael Fassbender, algumas pessoas diriam, e assim, até em duplo sentido. Kevin Bacon, a Rose Byrne, a Jennifer Lawrence, o Nicholas Hoult, eu também vou dizer a Zoe Kravitz, mas só porque ela é filha de quem é. O McAvoy, ele é um cara que eu gosto, acho que desde o Procurado, que é um filme assim, também baseado em quadrinhos, só que é um descompromissado, né? E me falaram assim, eu nunca li os quadrinhos, mas pelo que me disseram assim, é uma coisa muito diferente. Eu não duvido. Ah, e aí, claro, né, entrou nessa de ser o novo professor Xavier, já tá indo aí pra terceira encarnação dele. Nisso ele não chega a empatar com o Patrick Stewart, né? Mas já tá bem perto, né? Porque afinal de contas, provavelmente ele não vai ter mais. Mas esses são os filmes que eu vi dele. Eu vi só alguns pedaços daquele Último Rei da Escócia, que ele faz um papel de um médico, mas eu não posso falar assim muito do papel dele, né? Da representação dele. Ele tá em dois filmes que eu gosto muito. Na verdade, dois que são meio que três, né? Que um é o Desaparecimento de Eleanor Rigby, que é um filme que foi lançado como dois filmes, que acho genial isso, que é a história de um relacionamento, e aí é do ponto de vista, cada filme é do ponto de vista de uma das pessoas. E num outro filme que eu tinha muita preguiça de assistir, mas que quando eu assisti eu gostei muito, que é, e eu tava com o nome do filme agora na cabeça, aqui aberto, e esqueci, Desejo de Reparação, que é um filme do Joe Wright, com a Keira Knightley também. Um filme que eu assisti dele, que eu falo que eu gosto, mas assim, parece que eu sou a única pessoa do mundo que gostou, foi o Em Transe, do Danny Boyle. Esse eu não vi. Te confesso que eu sempre abro pelo pôster, porque me disseram que ele é meio que tipo aquele Filth, que também é muito bom, que é com ele também. E Filth eu acho muito doido. E aí me disseram, ah não, assiste então Em Transe que você vai pirar. E aí eu nunca assisti. Ele, esse ano que passou, ele participou daquele Victor Frankenstein, que eu tive medo de assistir, então acho que eu deixei um pouco pra lá. Eu não posso falar muito. Mas assim, ele tá aí com 4 papéis já aí em pós-produção, filmando. Ele acho que é um cara que se encontrou aí em Hollywood, acho que vai ser sempre bem, bem quisto aí, vai ser sempre chamado. É um pouco diferente, talvez, do Michael Fassbender, assim, que é um dos melhores atores da geração dele. É verdade. Essa pessoa aí, nas anos 70, tem seus altos e baixos, com certeza, mas acho que ele tem mais altos do que baixos. E acho que eu tô tentando lembrar a primeira vez que eu vi em tela, provavelmente foi nos Bastardos Inglórios, que nós já comentamos aqui também. Ah, não, mas peraí, não, tá, uma coisa tá que 300, eu fiquei, né, surpreso. Quando eu reassisti 300, recentemente, eu vi que ele tava lá. É verdade, era um papel menor, né, mas... É, mas assim, mas realmente, a primeira vez que eu vi ele atuando foi em 300, eu só não lembrava. Aí ele apareceu depois em Jane Eyre, que eu falei, aí nesses quatro filmes que ele aparece esse ano. Tá lá em Prometheus. Queira ou não queira, ele tá... Acho que ele é um bom personagem. Conselheiro do Crime, que é outro filme que eu falo que eu gosto, o pessoal diz que não gosta, não entendo, cara. Eu acho que é um puta de um filme. Outro que eu acho lindo, e talvez as pessoas não estejam assim na mesma vibe que eu, foi o Macbeth, que foi lançado no fim do ano passado. Nossa Senhora, Macbeth eu acho que é um dos filmes mais bonitos do mundo, assim, né, cara? Tanto de tudo. Aí, esteve na mira do Oscar aí, interpretando o Steve Jobs, e vai estar aí no prêmio já, e ele saiu hoje, né, que a gente tá gravando isso no dia 12, né, e acabou de aparecer aí um trailer dele no Assassin's Creed, que é do mesmo diretor do Macbeth. Né? Nesse cara eu confio agora, viu? Vou te dizer que... É, o Justin Cruzel. Mesmo que tenha cara de filme de produtora, eu ainda boto fé. Tem cara que foi chamado só, assim, foi contratado só pra isso. Ah, beleza, né? Estamos aí, vamos lá. E vai estar aí na continuação de Prometheus, seja lá qual for o nome, se vai ser Alien Covenant, Alien Lost Paradise, Prometheus 2, Prometheus X, sei lá o que for. Mas tá filmando já, né, um filme dirigido pelo Ridley Scott, e vamos ver qual que é. Pra sair, qual que é, e vai sair ano que vem. Mas, cara, ele é um ator, ele eu acho que é um ator completo. Você vê ele atuando, pega ele atuando em Bastardos Inglórios, que ele fica acho que 10 minutos na tela. E aí você pega Macbeth, você pega o próprio X-Men aí, que ele faz um herói, mas ele faz com um peso, assim, com uma propriedade. Ele é fantástico, esse cara. E pra provar, né, que ninguém consegue fugir dessa coisa de assassina de filme de super-herói, Kevin Bacon tá aí no elenco. Kevin Bacon, que fez parte do filme de super-herói e é citado no filme de super-herói, né? Quem já viu Guardiões da Galáxia já viu uma das melhores piadas do filme é sobre a presença de Kevin Bacon em Footloose. Sim, é verdade. Ele tava numa série, cara, que eu não sei como é que essa série durou tanto tempo. Ele deu uma desaparecida, né, da televisão. E voltou numa série que era a tal de The Following. Você assistiu? Cara, eu nunca assisti The Following. Mas tem 3 temporadas, né, cara? Alguma coisa deve ter feito certo. Pois é, eu não sei como é que durou 3 temporadas a série, cara. Porque na metade da primeira temporada você já vê que não vai dar, merda, sabe? Ah, é? Eu não poderia dizer. É, mas assim, ele é, já falamos, ele é conhecido pelo Footloose. E eu tava vendo outro dia, antes só do que Mal Acompanhado, ele faz uma ponta no filme. Eu sei lá porque que ele fez a ponta no filme. Mas eu achei engraçado. Ah, ele tava no Ataque dos Vermes Malditos, que é um dos filmes assim de monstros mais divertidos que da história do cinema. Ele tava num filme que é um anti-filme de herói, que é aquele Super... Não sei se você já assistiu. Nunca assisti o Super, eu tenho vontade. Esse filme é muito bom, cara. Outro que eu recomendo dele é o Linha Mortal. Recomendo naquelas, né? Faz muito tempo que eu assisti. Então se ele for ruim, não me culpem. Ah, Slippers, Vingança Adormecida, ele também tá no filme. Tá no Sobre Meninos e Lobos, né? Ou Sobre Meninos e Lobos, esse sim. Então... Esse sim é um filme que eu recomendo sem medo. Gosto muito de Meninos Lobos. Quem mais? Ele tá também... Depois ele... Foi nessa época aí, no comecinho dos anos 2000, que ele começou aí a sumir mesmo. Ele fez papéis de pouco destaque. Me falaram muito bem daquele O Lenhador, mas eu não assisti pra poder confirmar. Aí quando ele aparece em X-Men Primeira Classe, eu fico até surpreso. Falei, caramba, mas por que os produtores quiseram Kevin Bacon no papel aí do Sebastian Shaw, né? E aparentemente ele era a escolha principal aí do diretor e do produtor. Né? Que é engraçado, né, na verdade. Ele tava num filme que eu gosto... Que é esses filmes que a gente não assiste de novo pra não correr o risco. Que era um filme chamado Ecos do Além, velho. Eu acho que me parece que a premissa era interessante, mas aí eu já não poderia afirmar, não. Ele apareceu também aí nesse Aliança do Crime, ano passado. Ele apareceu num filme, cara, num filmeco que é aquele Agente do Além, que é o Bibi do... Esse filme é muito ruim, velho. Nossa Senhora. É, tem isso, né? Tem isso, tem... Mas... lá. Ele aparece de quando, realmente, eu acho que ele teve um boom aí no fim dos anos, no começo dessa década aí, com três temporadas. The Fallen acabou já, né? Acabou. Graças então, a Deus, não aguentava mais ouvir falar. Sei lá, acho que ele tá vivendo aí de ecos do passado mesmo. É. Ele tava num filme que é bem, bem bacaninha, que é O Amor a Toda Prova. Foi em 2011 também que saiu. Eu vi esse filme? Ah, ele tem várias relações, assim, de bonitinho, legal. E agora, né, temos aí a nossa amada, querida Jennifer Lawrence, já ganhadora do Oscar, né, Jennifer Lawrence, que fez vários papéis divertidos, alguns nem tanto, mas já ganhou o coração de todos. Aqui eu já acho, perdeu de alguns. É, exatamente. É, e também ainda já pela terceira encarnação da Mística. Ela também fez... Ela apareceu lá, agora virou, mas agora ela é a queridinha lá do... Uma das queridinhas, né? Do David Russell. Então já tá em três filmes com ele, inclusive O Lado Bom da Vida, depois fez o Trapácea e o Joy, que é um dos piores filmes que eu vi de 2015, que foi lançado esse ano, enfim. Uma noveleta terrível esse filme. E aí eu acho que é justamente por causa do David Russell que ela tá começando a me dar um pouco de agonia já, porque... Ela não só tá aparecendo muito, quanto faz-se muito das aparições dela, né? Tanto que ela foi indicada a Oscar por causa da atuação dela em Joy, e até hoje eu nunca entendi qual foi, o que aconteceu ali. É pra criar, é só pra fazer espaço, mas enfim. E claro, né, fez aí, participou de uma das de Jogos Vorazes, né, queira ou não queira, aí ela é uma atriz muito conhecida, assim, por causa disso. E agora tá dizendo que ela está cotada, e parece que é sério mesmo, no novo filme do Darren Aronofsky. Estamos esperando aí confirmação, mas ela está atrelada ao filme junto com o Domhnall Gleeson, a Michelle Pfeiffer e o Javier Bardem. Eu acho que, assim, cara, Aronofsky, pra mim, eu tô sempre esperando um Aronofsky, né? É mesmo assim. Fechando o elenco aqui, nós temos o Nicholas Holt, que eu acho que virou algum tipo de queridinho também. Afinal de contas, ele tá em todos os X-Men. Apareceu no Mad Max, Estrada da Fúria, né, como Nux, que é um dos personagens mais bem desenvolvidos da história. E tem esse Jack, Caçador de Gigantes, que é um, cara, é um filme horrível. Tem o Meu Namorado é um Zumbi, que é um romance adolescente, mas que... É um terrir, mas assim, ele tem momentos bons, né? Então acho que dá pra você falar assim, pô, legal, né? Agora dá pra tirar alguma coisa desse filme. E ele, é bom dizer que ele, não sei se tem alguma relevância assim, mas eu conheci ele por esse filme, mas eu vi esse filme muito depois de que ele estreou, que é o Um Grande Garoto. Que acho que é um dos meus filmes favoritos de comédia besta, assim. De comédia... De dramédia. Eu não assisti, mas é preciso dar uma olhada, assim. Filme com o Hugh Grant é sempre muito bom de assistir. Apesar de não ser necessariamente um muito bom filme. Pra fechar o elenco, temos a Rose Byrne e a Zoe Kravitz. Que a Zoe Kravitz é interessante, né? Eu falei, ela tá também no Mad Max, mas ela tá tendo uma carinha mais conhecida por ela ter participado da série Divergente, né? Então ela já tá indo aí pra quarta participação no filme, Assim, essa Divergente não é uma, não é um filme que eu falo assim, putz, ah, é um puta de um filmaço. Ela também não é uma puta de uma atriz. Ela tá lá só porque ela, por ela ser filha do Lenny Kravitz. Isso eu é não verdade. Acho que ela, tá. Ela representa, assim, uma cara de Hollywood, assim, que a gente deve acompanhar. Tanto que ela é um personagem irrelevante na série Divergente. Divergente já é meio relevante pra mim. E em Mad Max, cara, ela praticamente. Ela não abre a boca, eu acho. Ela é a mina das balas, não é? Do Mad Max. É, acho que ela tem poucas falas, assim. Ela nem parece ser. Assim, apesar de Mad Max ser um filmaço, ela tá lá, sabe? Então o filme não seria pior ou melhor por causa da presença dela. Ou digo, no caso da. Se ela não aparecesse. O que diz muito também sobre a carreira da Rose Byrne, né? A Rose Byrne ainda tem uns filmes assim que eu gosto. Que ela aparece em. No, ela, é assim, ela tem assim, vários filmes dramáticos, né? Como A Garota Morta, O Presságio, que nada demais. Aí ela fez o Sobrenatural, ela aparece dos dois, né? Os dois primeiros. Ela tá num. Cara, ela tá num filmaço que eu acho, que é O Lugar Onde Tudo Termina. Não vi esse filme, mas tô louco pra assistir, cara. É, ele assim, só vá assim com paciência, que ele tem mais de 2 horas, tio. Que ele tem mais de 2 horas de duração. Ela participou de Damage, né? Aquela série de TV, várias essa temporadas. Série é muito boa, mas a personagem dela é muito chata. Eu acho que foi aí que eu tomei antipatia por ela. Ela tá nesse mesmo filme que eu falei desse ano, que é o Missão Madrinha de Casamento. Também tá no Vizinhos. Está no Vizinhos 2, que vai lançar. Eu tô bem lembrado com. Nesse mês do dia 19 aqui, do X-Men. E da Espiã que sabia de menos, né? E também no. Agora ia aparecer no X-Men Apocalipse, de novo. Vai voltar. Como sempre, né? Atores bons, atores ruins. Estamos aí tentando aí tirar o máximo desses personagens, mas eu acho que você vai conseguir sempre alguma coisa, assim. Então tá, gente. Partindo para as discussões gerais aqui de esse prequel do X-Men, né? O sétimo filme, na verdade, da franquia X. É um filme que, interessante a gente falar, que ele veio de um projeto, além do projeto que eu falei lá no começo, que era falar sobre a infância, né? Na verdade, aí, os jovens X-Men, ele partiu de uma ideia em paralelo com o X-Men Origins Wolverine, que era, e que eu lembro muito disso, eu lembro de notícias falando que ia ter um X-Men Origins Magneto. E no começo, no fim das contas, o começo do filme é um X-Men. É isso, né? É um filme que ignora muitos pontos assim do confronto final de 2006, o próprio X-Men Origins de 2009, que com certeza são os piores filmes da franquia. Então não vejo nada demais você ignorar esses fatos, né? É um só pra gente ter uma ideia, né? Como esse filme acaba ignorando esses motivos. O X-Men 3, né? O Last Stand, ele mostra um Xavier já careca e com cara de Patrick Stewart andando. Assim como é o próprio X-Men e o Wolverine, né? Então aí ele já fala assim, ah, beleza, vamos dar uma torcida nessa nossa, como se diz, cronologia pra fazer um filme legal. É, e mostra o James McAvoy já mostra essa mesma mudança com o James McAvoy, né? Como assim? Não, porque aqui o próprio James McAvoy cabeludo fica paraplégico, né? Ah, tá, sim, entendi. Esse X-Men, ele quer misturar a história com fantasia. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, né? Primeiro a gente conhece nesse paralelo entre o James e o Eric, jovens. Começa com essa história entre... Pra mostrar essa diferença entre vida, né? Entre o James, né? E o Eric, né? O Charles e o Eric, aliás, né? O Charles... rico, né? Afinal de contas, morando na mansão, enquanto o Eric era um jovem judeu sendo levado provavelmente pra fornalha pra ser morto durante a Segunda Guerra Mundial. É interessante que isso dá uma justificativa dentro da narrativa das ações do Eric, né? Do futuro Magneto. E é interessante também que a gente vê o personagem do Shaw, né? Do Kevin Bacon, o Sebastian Shaw, ele é um tipo de... Ele também é um tipo de figura histórica. Se você pensar bem, ele tem umas qualidades daquele cientista nazista que é o Joseph Mengele, né? Que ele era conhecido por experimentos de eugenia, ele torturava muitas crianças, e ele até diziam os historiadores que ele oferecia doces pra ganhar a confiança deles, né? E tem uma cena muito marcada, a cena é bem marcante desse início, que faz todo esse paralelo, né? Transforma ele num mutante, né? Um mutante que consegue adquirir imaginar energia, e ao mesmo tempo faz esse perfil aí do Mengele, né? Como ele até tem uma cena que ele oferece chocolate pro né, pro Eric, né? Imagina, né? Faminto, e ele fala, né? Não, eu quero ver minha mãe mesmo, porque é tudo que sobrou naquele inferno pra ele. E é interessante isso que você falou, Thiago, porque de certa forma esse X-Men Primeira Classe, ele é o início de uma nova franquia, né, dos X-Men. Ele é uma não diria que ele é o início de uma nova franquia, mas ele é uma renovação da franquia que já existe. Esse paralelo entre os dois, entre o Charles e o Eric, ele serve não só para esse filme, né? Ele justifica muita coisa do próprio Dias de um Futuro Esquecido, né? Então acho que é uma solução muito muito elegante até, né? É para você estabelecer os dois personagens logo de cara, e mesmo sem mostrar os dois interagindo, você já tem uma ideia de como vai ser a interação deles, né? Pro resto da franquia, assim. A gente comentou isso em Kingsman, que é muito corajoso, na verdade, você fazer um reboot ou um remake, se você preferir assim, ou um prequel, né, pra ser mais exato, sem aquelas figuronas que foram o que já fizeram três filmes, três, quatro filmes, que a gente já tava aqui, a gente já tava acostumado. Isso é aqui é bem isso é bem claro no filme, né, inclusive. Apesar de a participação especial lá no meio, né? Mas assim, e eu gosto do filme, assim, não só por essa questão de ser esse prequel com essa coragem. Até em quesitos, mas até no design de produção, o filme é bem pesado, pensado. Ele se passa nos anos 60, então você percebe, assistindo de novo, a paleta de cores, as roupas dos personagens. Eles recriam os cenários de uma forma, assim, muito, muito crível. Carros, as cores, assim, que fazem parte das paredes, da mobília, tudo isso, cara, é tudo pensado, assim, tanto nos mesmos detalhes pra fazer, assim, o filme ser factível naquela época, daquela época, né? E aí você tem um paralelo, claro, histórico, político, como o medo do comunismo, essa questão da crise dos mísseis de Cuba. A gente já falou também isso, se eu tô bem lembrado, no próprio X-Men, na vez anterior que nós falamos de X-Men, do futuro esquecido, a questão da homossexualidade, né, da cor da pele, do orgulho, tudo isso tá aqui. Esse paralelo é bem marcante, mas assim, não é só um filme de ação. Então é um filme pensado em várias, eu acredito, assim, eu assistindo, dá para perceber que é um filme, assim, que trabalha com várias camadas, tanto históricas, né, tanto de narrativas como de produção. Sociais também, né? Porque o X-Men, eu não leio muito X-Men, assim, vou já deixar esse disclaimer, mas o X-Men trata muito disso, né? E eu acho que, inclusive, a escolha do Bryan Singer como tocador desse projeto é demais, porque o Bryan Singer, ao contrário do Zack Snyder, ele entende do que ele tá falando, né? Então, ele entende o que são os X-Men. Então, eu acho que ele carrega muito disso. Só pra gente falar, deixar bem claro, o Bryan Singer é homossexual. É homossexual, entende? Então ele entende, né? Do que os X-Men tratam. Até porque os próprios X-Men são uma metáfora, né? Pra esse tipo de preconceito racial, de orientação sexual. E mais um paralelo, eu acho bacana como esse filme estabelece uma trindade do mesmo jeito que a gente tem a trindade da DC, né? Que é do Batman, a Mulher Maravilha e o Superman. Aqui, ele, inclusive, no filme seguinte lá, que a gente já comentou, Dias do Futuro Esquecido, ele faz isso também, que é de estabelecer essa trindade entre o Xavier, a Mística e o Magneto, né? Eu entendo. É uma coisa que vai ser repetida, assim, agora, né? Que vai ser colocada à prova a partir desse filme, tanto que nesse terceiro parece que também tem isso. Apesar que dentro do filme, acho que os paralelos maiores, assim, é entre o Eric e o Xavier e a Raven e a Fera, né? São duas gerações que lidam das suas próprias maneiras com a questão da aceitação. E por isso que eu gosto tanto desses personagens. Então, nesse trio aí, eu diria que um quarteto incluiria o Fera, inclusive. Não, sim, isso é verdade. É verdade. Olhando por esse lado, tem bem essa questão, né, da aceitação. Então, o Fera se encaixa bem. E é uma coisa que eu só fui perceber revendo, Thiago, que o Xavier e o Magneto, eles só vão se encontrar efetivamente depois de meia hora de filme, né? Sim, eles têm um paralelo ali no começo do filme, assim, mas é o que o diretor coloca como metáfora, né? Sim. Eles vão estar em lados opostos. Primeiro ele coloca isso como uma coisa um tanto a partir de questões sociais, né? De um ter tudo, outro ter nada. Uhum. E a partir disso, assim, eles fazem depois a própria vida. Eles se encontram, mas para se separar depois, né? Sim, isso é verdade. Por ser um filme dos anos 60, também tem uma cara assim de espionagem. O filme não deixa de ser um jogo de gato e rato, principalmente quando eles descobrem, né, o governo descobre essa questão dos mutantes. Na verdade, eles são apresentados a isso com a investigação da personagem da Rose Byrne, né, que é a Moira. E se você vê alguma coisa assim de James Bond, inclusive, no filme, né, o Magneto, ele tem uma cara de Sean Connery, eu vejo assim. E aí, nesse momento, ele tem um quê de anos 60, porque o filme, né, os primeiros James Bond são dos anos 60, né? Aí do Satanic Dr. No, Ameaça Atômica, Ameaça, né, o Moscou contra 007. E então isso dá uma influência espiritual no filme. E isso é bem legal, eu acho bem interessante. Esse climão de Guerra Fria, mas por ser um filme de super-herói, assim, ele não é tão sério, né, o clima de Guerra Fria. Então lembra um pouco da galhofa, assim, do 007. Aí, esses estilos dos anos 60, se você pegar, assim, se você assistir um filme, esses três filmes aí do Bond que eu comentei, tem um design de produção chamado Ken Adam. Se você assistir, ele é muito parecido com o que a gente tá vendo lá em Primeira Classe. Então, é algum tipo de homenagem também. Então, não é... É uma coisa que talvez um fã de 007 ache semelhanças. Então, ali, ele, em vez de fazer não só uma... Ele não faz só, né, o diretor, né, o McVoy, ele não faz só um paralelo com o mundo real. Ele pega uma coisa, o próprio cinema, para poder fazer aí a sua brincadeira, né, com esse novo James Bond. Tem alguns detalhes, por exemplo, da música que funcionam, que eu acho que são muito legais. Por exemplo, quando o Magneto, o Eric, ainda Eric, né, tá na Argentina caçando o torturador dele, a trilha sonora, que existe uma trilha sonora própria pro Magneto, e no começo ela vem como um tipo de guitarra espanhola, só dedilhada. Aí ela vai crescendo, ela entra com piano, com... Nossa, e vai crescendo. E vai uma coisa natural. E eu acho que é um outro elemento do filme que se você reassistir, vai fazer muito bem pra você. Reassistir com esses detalhes. Que adiciona bastante, né? Isso. Aí tem essas piadinhas também, né? Como você falou. Você falou assim, precisa de um clima de herói. Então o Xavier, ele aparece assim um pouco diferente do que a gente tá... Um pouco não, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver com o papel sério dele com o Patrick Stewart, né? Ele começa a fazer chaveco com as moças lá, mas é um chaveco de papo único. Não, porque, já bem, a sua mutação, não sei o quê, que, por aí vai. É um momento assim para dar, é um momento de dar mais leveza ao filme, como acontece um pouco mais para frente quando a turma se reúne, né? Eu acho que é interessante isso. Nesse quesito é um filme bem equilibrado, porque quando mostra, por exemplo, ali o Eric assassinando dois ex-nazistas lá, daí corta pra essa parte pra falar assim, veja bem, nós ainda estamos fazendo um filme aqui, um PG-13, né? Um filme que Sim. você pode se divertir também. Mas não deixa de ser um fundo social. E não deixa de ser um paralelo consequencial daquele primeiro paralelo, né? Porque enquanto um tinha a Vivian boa e acaba... Até ali o arco narrativo dele era de se dar bem na vida, né? Assim, de viver a vida tranquilo, enquanto do outro era um arco de vingança, assim, né? Inclusive, eu acho que o Magneto rouba esse filme, rouba a cena nesse filme de várias formas possíveis, né? Ele é o personagem mais desenvolvido, assim. Ele apesar de ser um mutante, ele acaba sendo mais humano, né? Ele é o que mais passa pelos sofrimentos. O Xavier, ele tá... Ele é quase um bom vivan, né? Ele é rico, ele tá numa ótima universidade, ele é diferente, mas inteligentíssimo, e ainda tem o poder, assim, de poder influenciar as pessoas, né? É interessante que existe uma outra diferença em relação ao Xavier, né, Patrick Stewart, pra esse aqui, na questão do uso dos poderes. É uma coisa assim que você vai pensar, até meio sutil, que esse aqui no Primeira Classe, ele usa a técnica de colocar a mão na têmpora e pra poder, assim, se concentrar. É uma coisa que o Xavier velho já não faz, né? Então, digamos assim, uma coisa de evolução, né? é a evolução, né? Ele já tá poder. Tão mais experiente com isso que ele já não necessita dessa parte. Bom, o filme aí, ele começa com uma parte mais galhofa, digamos assim, mas é interessante para manter esse equilíbrio mesmo. Então, na pesquisa que eles vão atrás dos outros mutantes, né, considerando que eles se encontram por causa do incidente com o Shaw, né, o Sebastian Shaw, e aí eles se encontram, como você falou, né, o Magneto e o Eric se encontram com quase meia hora de filme. E aí eles vão para uma cruzada, né. Início eles começam uma jornada, né, uma cruzada. De novo aquela questão da jornada do herói, né, eles estão ali fazendo procurando os seus iguais, né. E esses pequenos, se cerca de 10 minutos, assim, de eles indo atrás dos personagens até a música mais acelerada fica mais pra cima mesmo pra mostrar, né, que eles estão fazendo um trabalho, mas estão se divertindo, né. Tem até a piada quando o Hank McCoy, né, que vai se tornar o Fera, faz com o cabelo do Xavier, né, e fala assim, dá pra operar o cérebro, né. Ele fala umas duas vezes, não toque no meu cabelo, né? Que é uma coisa que vai acabar eventualmente acontecendo com o personagem. E aí vem uma das partes também, né? Essa é a parte mais pra cima do filme, né? Mais assim, mais alegre, inclusive, né? Principalmente porque quando aparece o Wolverine. Que até então era o personagem principal da franquia X-Men, né? Aí interpretado, né, pelo Hugh Jackman. E faz assim, só uma cena de 5 segundos e pronto, né? Acho que é meio pra dizer assim, olha, tá aí, né? Tá aí um presentinho pra vocês. Eu acho que isso é um pouco, vai um pouco assim, contra do que a gente falou no começo, você falou no começo, Matheus. É um reboot, tá? É um prequel, beleza? Mas e aí, ó, a gente vai perder todo mundo? Não, veja bem, a gente pode ainda usar aqui, fazer esse personagem, porque eles coexistem, né? Principalmente porque é sobre essa questão do Wolverine envelhecer num ritmo muito lento, né? Uhum. E daí isso vai ser elevado à enésima potência no filme seguinte. Mas é legal. Eu lembro, inclusive, que na época do lançamento do filme, foi um filme muito malhado, inclusive pelas artes que tinham sido lançadas. Era uma coisa muito, o pessoal falava que parecia muito tosco, e realmente era muito tosco, pelo que eu lembro. Mas ainda assim, esse foi uma surpresa, foi um presente pros fãs mesmo, assim, né? E depois, assim, talvez se essa cena não tivesse sido incluída, talvez o Dias de Futuro Esquecido nem existisse, né? Falei assim, meu Deus, eles podem colocar mesmo, eles podem fazer isso, e fizeram a brincadeira. Sim, e que é uma brincadeira muito interessante, né? Porque aí você resgata duas gerações diferentes, não só de dentro do filme, né, dos X-Men, quanto fora, porque a franquia dos X-Men no cinema ela já é muito velha, né? Tem 16 anos aí desde o primeiro X-Men de 2000. Pois é, então já são duas gerações, né? De espectadores, no caso. Então é interessante, assim, eles pegarem pra juntar os dois times, né? E nessa de ficar equilibrando o filme, nós temos, assim, uma parte um pouco mais séria que vai acontecendo com o filme. Nós temos todos os personagens reunidos, sim. É interessante que eles se comportam como jovens, né, como adolescentes mesmo. Daí tem essa parte dele se conhecendo, se apresentando, fazendo a brincadeira com os nicknames, né, com os nomes de códigos. E aí vem um pouco da parte um pouco mais dura, né, que é quando o Shaw encontra os jovens, né, enquanto o Xavier e o Eric estão na Rússia tentando descobrir o que diabos está acontecendo, né, e seguem a Emma Frost, que eu não lembro o nome da personagem, ainda do codinome da personagem agora nos quadrinhos. Oi? É Emma Frost mesmo, não? É, eu acho que ela tinha um condinão, mas enfim. E aí nisso ele tem a parte mais séria, assim, que é interessante, que é também uma transição, né, dessa. Da fase adolescente para fase adulta, né? Quando o Darwin, né, que é aquele personagem que se adapta, morre assassinado pelo Sebastian Shaw, e a Angel, que é a Zoe Kravitz, vai com ele, né? Sim, prometendo um futuro de liderança para ela. E nesse momento, assim, é que as coisas têm que mudar. Então eles são treinados para poder enfrentar o Shaw, que é um mutante muito poderoso. A gente já tem ideia disso, né? E com os outros personagens, assim, que ficam em volta dele, né? Temos aí o Azazel, que é no filme ele é tratado como um mutante, mas pelo que eu sei no quadrinho, ele é um demônio mesmo, né? Ele é do inferno mesmo, ele tem poderes, assim, mas ali ele é tratado simplesmente como algum tipo de mutante, né? Sim, e tem um design muito interessante, né? Eu vou te confessar que eu nem conhecia ele nos quadrinhos, não. A personalidade dos personagens acaba evoluindo nessa semana de treinamento. Então nós conhecemos melhor aí o próprio Hank, né? A questão da humanidade do Magneto, que eu falo, né? É o personagem mais bem desenvolvido da história, eu acho. É, apesar de cada um ter o seu próprio brilho. Né? E temos assim, a questão de novo das indas e vindas da narrativa com relação da leveza. Essa parte é uma parte bem mais leve mesmo, eles estão treinando, é uma coisa séria assim, mas dá pra você dar risada do Havok, né, do Alex Summers, destrutor em português, tentando controlar os poderes, o Banshee caindo de dois andares da mansão enquanto não sabe controlar os poderes. São algumas coisas assim que vão dando um clima de brincadeira, porque queira ou não queira, vem de quadrinhos, né? Assim, vem dos quadrinhos. Os quadrinhos a partir de Cavaleiro das Trevas, um pouco, nos anos 80 teve alguma coisa de um clima mais sério, mais denso, em algumas coisas especiais, mas em geral sempre foi alguma coisa divertida assim, que você meio que sem medo você poderia entregar uma história em quadrinhos pro seu filho, por mais digamos assim, violento, entre aspas, que a história fosse, né? Tem sempre alguma coisa ali que chama a atenção de crianças, de jovens. Sim, e Thiago, esse filme ele tem eu acho que chega a ser uma rima, assim, ele tem aquele negócio de promessa e, como é que é? Promessa e recompensa, né? Que é muito interessante porque nessa hora do treinamento o Charles e o Eric, o Charles pede pro Eric atirar na testa dele, né? A queima-roupa, assim, pra ele ver se consegue controlar a bala. E é uma coisa que eles vão resgatar lá no final do filme, né? Também tem um paralelo, acho que com o próprio primeiro X-Men. O Eric começa, o Magneto começa a controlar umas armas pra ir contra alguns policiais e o Charles consegue parar, né? Sabe? Só que ali é claro, no caso é o contrário, né? Ele para as balas com o poder da mente, não o poder do magnetismo. Mas tem várias rimas assim, nesse filme. Essa é uma delas. Outra que eu já tem outra que eu vou comentar um pouco mais pra frente, que é bem, bem interessante quando as coisas mudam. Na verdade, esse paralelo entre o Charles e o Eric sempre existiu, né? Sempre existiu na narrativa. Primeiro é uma coisa. É uma coisa que ele começa como figuração, né? Uma coisa figurativa, né? Lá no começo, já falamos, não estamos resgatando aqui essa questão da vida dos dois. Aí eles aparecem jogando xadrez, né? Umas duas cenas os dois aparecem jogando xadrez. Sabe aquela coisa no mesmo ambiente, com discursos parecidos, né? Mas tem uma hora que um dia antes, né? Da ação principal, né, que vai concluir aí o segundo ato para começar o terceiro, o Eric fala: Charles, não se engana, eu vou matar o Sean, né? A gente não tá, isso aqui não é uma missão, de resgatar, de acabar com o plano e prender o vilão, não, eu vou matar ele. Ele fala: não, veja bem, né, aquela coisa, né, seja a melhor pessoa. O Charles é sempre o esperançoso. Tem muita gente já, outro paralelo que o pessoal fala muito sobre a questão de representatividade, né, é que o Xavier seria o Dr. King, né? O Martin Luther King, enquanto o Magneto seria o Malcolm X. Malcolm X, realmente, é verdade. É um bom paralelo, assim, porque o tempo todo a gente é mostrado, né, que os dois querem resolver o mesmo problema, mas os dois têm, cada um tem um modo de ação muito diferente, né, do outro. Tem isso. E só aquela coisa, né? Os dois, de certa maneira, se respeitam, né? Até no futuro isso acontece. Eles se tornam inimigos porque eles veem as coisas de jeito diferente, mas eles se tratam com respeito assim, mútuo. De jeitos assim que a gente não vê nos quadrinhos. É uma relação muito, muito interessante. Não é como Superman, Lex Luthor, Batman e Coringa. É uma coisa totalmente diferente mesmo. Eles são amigos, eles se tratam com uma cordialidade, aliás, monstruosa, né? Em todos os filmes, né? Eles se encontram: ô, Charles, como vai você? Eu tô bem, Eric. Você, nossa, né? Até porque eles entendem que eles não estão em lados contrários, né? Do tabuleiro, assim. Eles só têm modos diferentes de agir, mas eles estão lutando pela mesma coisa. Então, é bacana isso. Além da amizade, tem essa questão, né? Esse cara não é meu inimigo, eles são adversários, mas não inimigos, né? Eu acho que é esse o ponto deles. E Então chega finalmente esse terceiro ato, né, que é o confronto entre os pré-X-Men e o pessoal ali do Clube do Inferno, né, que foi criado no, né, parecido no Clube do Inferno. Tem alguns, cara, assim, é ação, realmente. Tecnicamente, eu acho que ainda funciona mesmo depois de 5 anos. Sabe que tem aquela questão de quando você faz um efeito especial e depois de uns anos ele começa a envelhecer? Pra mim, fora o efeito da Emma Frost, que hoje fica meio estranho, em geral o filme ele funciona muito bem. Principalmente porque o diretor, né, o Matthew Hall, ele soube misturar CG com efeito prático. Por exemplo, a cena que a Banshee e o Banshee e a Angel estão voando, eles penduraram mesmo atores com cabos pra dar um realismo maior ali naquela perseguição dos dois. A nave, ela foi construída, então quando eles estão girando mesmo, sabe? Tem uns detalhes assim que é bem legal. Se você tiver o Blu-ray ou DVD, dá uma olhada pra ver esses detalhes técnicos. Então, assim, eu acho que é um filme assim que... O filme é legal quando ele te proporciona vários momentos de diversão. Então, o filme tem reflexão, ele tem essa diversão e ainda por cima se preocupa com a questão técnica, sabe? Não é simplesmente você ficar atuando contra um fundo verde, né? Sim. Mas o responsável aí pelos efeitos especiais é um cara chamado John Dystrica, que já foi, ele já trabalhou em vários filmes de ficção científica, inclusive no Star Wars. Ah, é? Tem... Ele trabalhou no primeiro Star Wars lá em 77. Olha aí, rapaz, bom saber. No primeiro Star Wars que era basicamente efeito prático, né? Então tem alguma coisa aí. Outra coisa muito legal ali, tecnicamente falando, é as salas de espelhos, né? Aqui se você perceber, né, como é que você vai movimentar a câmera numa sala de espelhos, né? Então eles chegaram ao cúmulo de fazer dublês digitais. E ali, essa é uma questão aí que o fundo verde que funciona, né? Aquele movimento da câmera e tudo mais. E é nessa parte aí que a gente vê a concretização dos planos do Magneto, né? Nesse momento que o Magneto ele se mostra assim, um personagem realmente que cumpre o que promete, né? E é interessante o discurso dele com o Shawn, né? Ele consegue tirar o capacete dele, que não vai ser o capacete do Magneto no futuro, e tem todo aquele discurso, né? O Charles assim numa bica de sinuca, né? Porque ele tem que proteger o amigo, né? Então ele não pode liberar o Shawn do poder, né? Do poder mental dele, e ele tá lá, né? Ouvindo o próprio discurso, né? Do personagem, né? Ele fala, né? Não, eu concordo com você, o Shawn, né? Eu acho que os humanos são terríveis, tá? Eles vão colocar a gente embaixo de microscópio, assim, eles vão estudar a gente, vão dissecar a gente se puder. Você tem razão. Aí você matou minha mãe. E aí, quando ele fala isso, você sabe, já tinha o destino dele já estava selado. E é interessante você, como a gente falou dessa questão da promessa e da recompensa, que quando o Magneto mata o Shawn, lá no começo, quando ele tá fazendo os planos pra procurar, né, o Shaw durante pelo globo, ele atira uma moeda numa foto dele. E ali ele faz a mesma coisa, ele faz a moeda atravessar o cérebro, né, do personagem. E é legal, assim, porque o Xavier, ele tem que se segurar enquanto o amigo tá fazendo ele, tá fazendo isso, e ele tá fazendo ele com ele mesmo, porque ele tá na mente do Shaw, né, do Sebastian Shaw, e tá sentindo a dor da porra da moeda atravessando, né, o crânio dele. Então aí o Matthew Vaughn faz um traveling lateral, né, pra pegar a ICV, né, e vai devagar, né, vai devagar, cara, a cena dura, parece que ela dura, sei lá, horas por causa disso. E Thiago, falando em promessa e recompensa, essa moeda que o próprio Shaw faz ele mover no início do filme, né, naquele paralelo de quando ele é criança ainda. Então ela é mais significativa ainda, né? Essa morte dele com essa moeda. Ah, sim, tem essa questão também, né? O objeto da morte, né? Da mãe, né? Que fez aqui e não conseguiu mover. Agora veja bem, eu consigo mover, agora quem vai morrer é você. E é cunhada, tem os símbolos nazistas cunhados, né? Também. É como. É um totem, né? Dele. Sim. É uma coisa assim que ele carrega pra vida toda e pra se desfazer em determinado momento quando for necessário. É o símbolo, né, da dor, da vingança. Tem além da tatuagem, né, que tem no pulso dele, que logo no começo da cena da gente, né, é mostrado isso. Mas é legal que apesar do vilão foi derrotado, mas a história não acabou. Sim. Porque ele se torna assim um tanto de Shaw, né, tanto que ele usa, ele é, daquele jeito ele usa, ele veste o capacete dele, né, isso é bem simbólico, né, enquanto o Shaw usava o capacete para se proteger, né, de telepatas como fosse a Emma e no caso o próprio Xavier, ele escolhe usar o capacete, né? Ele se torna aquele algoz. É o que a gente chama no quadrinho de passar o manto, né, ele começa a vestir o manto do Shaw. É, só que é um pouquinho diferente, né? Ele, no caso, ele pegou o manto, né? Ele não foi, né? E início é interessante que daí ele se vira contra a humanidade, que também já tinha se virado contra ela. É, já falamos, né? Todo esse paralelo mesmo aí. E aí ele pode revidar e só é parado por causa que, porque um amigo é ferido, né? No caso, o Xavier, ele leva a bala na coluna e fica paraplégico, né? Nesse momento, a Raven, né? A mística, que era... Que de certa maneira, é aquela personagem que não sabe bem o que fazer, que tá em dúvida se deve abraçar o seu veio verdadeiro, que ela escolhe um caminho, mas... De novo, né? Sem. Não é porque ela tem raiva do Charles, né? Na verdade, eles foram criados praticamente como irmãos, né? E nisso ela escolhe ir com o Magneto por causa das convicções dela. Parece mais lógico, digamos assim, ir com ele, né? Eu te confesso que eu também iria. Tem isso, né? Será? Essa, na verdade, é a grande. Uma das grandes sacadas de X-Men. A gente vive num mundo, numa época de incertezas, de radicalismo, de extremismos, e talvez uma hora você tenha que escolher um lado, né? O próprio Wolverine fala isso no filme de 2000, né? Tem uma guerra vindo aí, você tem certeza que tá do lado certo? É tudo uma questão de escolhas, né? E outra, você não pode falar que você consegue falar assim, não, com 100% de certeza o Xavier está certo, ou com 100% de certeza não, o Magneto está errado, ou o mundo tem mais dessas nuances de cinza, né? Assim, o mundo tem nuances, né? Não é simplesmente esse preto e branco. Sim, isso é verdade. E assim, daí a gente entra naquela discussão de todos os paralelos que o filme vai fazendo entre os dois, né? Durante todas as 2 horas de filme e pra chegar nesse momento final, né? E aí eu acho que é um momento de divisão entre os próprios espectadores, assim, que é tipo, esse cara ele fez o que fez, mas ele tem tais motivos e esse aqui tem o que não deixa de ser uma referência pro próprio Guerra Civil que a gente viu esse ano, né? De assim, ali não é só a mística que tá tomando um lado, né? Naquela divisão não são só aquelas pessoas que estão tomando um lado, os espectadores também estão balanceando. Eu acho que essa é a brincadeira, né? É, você fazer uma identificação com o seu espectador. Cara, quando um filme faz isso, ele quer dizer que ele funcionou. Eu duvido assim que alguém não pegou se pensando assim, putz, mas o que eu faria, né? Eu iria com Xavier, eu iria com Magneto, afinal de contas, ser diferente me faria um alvo e por isso eu teria que fazer, eu teria que contar com a compreensão da gente humana. Aí você fica. É uma discussão que vem em forma de fantasia no filme, mas que tem ecos no mundo, né? Que tem ecos na vida real. Né? Afinal de contas, a gente comentou todos esses paralelos com a vida real. É por isso que o filme faz questão de se colocar num cenário, como se diz, de uma história, de algo que aconteceu, que no caso foi a crise dos mísseis de Cuba. Pro filme finalizar nesse gancho, né, para as próximas temporadas, para os próximos filmes, né, no caso, já estamos indo para o terceiro, que é bem legal, assim, eu acho que é uma homenagem aos fãs dos quadrinhos, com o Magneto vestindo as cores que são mais parecidas com o vinho que ele usa, né, desde os anos 70, quando apareceu pela primeira vez, a própria questão das roupas serem amarela e azul, né, que também é a primeira cor dos uniformes, então são coisas assim que para quem é fã mesmo deve ter se sentido muito bem assistindo, e aí para terminar num filme muito, muito legal também, só que por outros motivos que o X-Men de Futuro Esquecido. isso aí, gente. Estamos terminando aqui, mas antes, né, suas considerações finais aí, Matheus, e aproveita para fechar com o seu jabá também. O que, que você tem feito além de falar aqui com a gente? É, então, ele veio numa época muito boa, em 2011, ele tem muito a ver com outro filme, igual a gente falou no começo, né, ele tem muito a ver com outro filme que veio em 2011 também, que é o do Plano dos Macacos, A Origem. E ele tem uma, graças a Deus que o Bryan Singer tava metido no meio disso, ele tem uma função muito importante, que é apresentar novamente os X-Men, né? Porque desde 2006, o X-Men 3, a gente não tinha um filme dos X-Men, só tinha tido o filme do Wolverine até então, né? Aquele filme solo horrível. Só pode ser lembrado agora por causa da atuação que tem com ele no filme do Deadpool. E é de 2009, Origins. 2009, né? E ele faz isso muito bem, né? Ele, o Vince Vaughn apresenta muito bem, é claro que com o roteiro da galera aí, das seis mãos envolvidas no roteiro, ele reapresenta muito bem essa galera e ele ressignifica algumas relações, né? Entre as pessoas dos filmes antigos. E graças a Deus que esse filme existiu, né? Porque hoje em dia a gente tem um Dia de um Futuro Esquecido e tem a abertura pro X-Men Era do Apocalipse, que tá estreando hoje. Hoje? Hoje, né? Se você tiver ouvido o lançamento desse TIGcast, é dia 19, hoje. Que eu não sei se é bom ou não, mas eu sei que é mais uma prova da extensão de vida, né, do sopro de rejuvenescimento que foi o de Hoje um Futuro Esquecido pra... Caraca, tô com isso na cabeça. O Primeira Classe pra franquia, com, de novo aí, graças a Deus, a presença do Bryan Singer, que é um cara que entende os X-Men. Eu acho muito bom quando alguém que entende a parada faz a parada, sabe? E é isso. Tô lá no CCNcast, né, no www.ccncast.com, e tem uma página lá no Facebook, que é o facebook.com/ccncast, e no @ccncast lá no Twitter. Daí a gente tá diminuindo um pouco o ritmo agora, por vários motivos, e eu dirigi um curtinho aí, se vocês quiserem assistir, vocês procurem na internet aí pelo curta Fim de Expediente e dá um feedback aí. Pode ser, nossa, que merda, qualquer coisa assim, só pra gente saber. Tá certo. Tá bom. Bom, X-Men, eu gostei bastante de rever e gostei de ver assim que o filme não teve problemas nesses últimos anos aí, desses últimos 5 anos. Ele é um filme que ainda funciona, a história é cativante, os personagens também são. O filme não perde o ritmo nessas 2 horas. Ele tem uma mensagem muito interessante. É legal como ele começa a mexer com esses eventos históricos assim, sem fazer assim, sem mudá-los, né? É uma coisa diferente, por exemplo, que a gente viu lá no Bastardos Inglórios, que ali a história mudou. Aqui é uma brincadeira diferente, mas que ainda valeu a pena ser ouvida, ser assistida. Abriu um novo leque, deu uma rejuvenescida na franquia X, que tava capenga ali depois do, como o Matheus falou, do filme de 2009 do Origins, do Wolverine Origins. E assim, deu assim novos personagens pra gente, digo novos atores, né, com caras, né, antigos personagens com caras novas. Tem toda essa questão assim de você, mesmo com tanta gente escrevendo, o que não costuma ser um bom sinal, funcionou. Claro, assim, vem a questão da pessoal reescrever uma ideia, ficar só com pontos assim aqui e ali, mas mesmo assim deu certo, deu tudo certo. É um filme muito, muito bom, assim, é um dos melhores filmes, acho que é um dos melhores filmes de super-herói, assim, dentro da franquia X. Eu até fico um pouco até difícil, assim, pra mim colocar qual é o melhor, porque eu gosto muito do X-Men 1, do 2, desse, do Futuro Esquecido, e enfim, é legal que você não precisa, na verdade, você não precisa necessariamente escolher, né? Eu acho que você, na verdade, seria até bom você ver todos. Tá, você pode até fugir lá do Wolverine, mas em geral você pode, assim, ficar com esses filmes em geral, assim. É uma nova geração, mas mesmo assim não deixou de mesmo assim teve o respeito com a franquia já estabelecida, e fizeram bem, e não, assim, não fazerem uma, como se diz, um reboot total e completo, né? Eu falo assim, beleza, nós temos aqui, né, o que você você precisa, o que você quer, né? Aqui no, com personagens legais, cativantes, mas ao mesmo tempo a gente não vai deixar de prestar uma homenagem aos personagens, os personagens originais, né? Os personagens que já tem fãs e já e abriram esse caminho pra gente. Então é legal, é um misto de homenagem com renovação e funciona, funciona mesmo. Então legal, gente, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente mais uma vez. E, né, pra continuar, o que você acha de X-Men aí, primeira classe? Espero pra vocês, assim, começarem a conversar com a gente nessa postagem aqui, nesse TigreCast número 134, finalmente estamos de volta, né? E pra fazer isso, você pode entrar aqui na página, no tigrescinema.com, procure aqui o podcast, esse número, esse aqui, número 134. Pode fazer isso também pelo e-mail, contato@tigrescinema.com, pelo Twitter, @tigrescinema, e os nossos perfis pessoais vão estar linkados também na postagem. Procura a gente lá na fanpage no Facebook, no grupo no Facebook, no Google Plus, no Instagram e também aí pra gente poder ter uma ideia do que você achou sobre filme, sobre o podcast também. E se você acha que a gente merece, não esquece de contribuir lá no Patreon ou no Padrim. Lembrando que a partir de $2 ou R$6 você garante aí na sua caixa de correio um par de convites por mês para você ir no cinema. Mas o seu feedback continua sendo o melhor pagamento. Então, por favor, não esqueça de comentar, compartilhar. Isso é bem importante pra gente. Certo? Então, pra finalizar, vamos ouvir aí Run, I'm a Natural Disaster, do Gnarls Barkley. E mais uma vez, obrigado por vocês terem ouvido. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Alô! Yeah, still same. Can't you feel the pain?